sorrindo pra mim, seus gestos me dizendo sim, suas formas que me dão prazer. Vi delicada como um rubi, me aflige se a vejo partir, escondido eu tento te ver. Mas eu sei que essa vontade não reflete a realidade que nós podemos viver. Te desejo desde os ossos, meu castigo é que não posso desistir de um sonho meu. Gestos me dizendo sim, suas formas que me dão prazer. Vi delicada como um rubi, me aflige se a vejo partir, escondido eu tento te ver. Mas eu sei que essa vontade não reflete a realidade que nós podemos viver. Te desejo desde os ossos, meu castigo é que não posso desistir de um sonho meu. Apaixonado por vocês.